Tocando os instrumentos, flutuando, voando contra a força do vento. Um coral de anjo. Tocando em suas notas, a graça da sua vida é o que importa. A grande salvação está no seu portão, batendo palma, chamando a libertação, trazendo uma notícia que não vem da perícia de um mundo feliz, maravilhas, delícia. Acredito que pra todos é o grande caminho, o raio da luz entre as nuvens pinho. Persisto, pois sei que irmão é difícil, sei bem a tragédia, o disparo do míssil. Enquanto que no culto os servos de Deus clamam a bênção aos filhos judeus. No meio da guerra, o coral de anjos, numa forte batalha, soldados arcanjos te livrando da bala em direção da cabeça. O escudo de Deus te livrou, reconhece. Ele foi enviado pra voar do seu lado. No livro sagrado, seu nome foi guardado. Que o fogo que queima, subindo as labaretas, a água é a palavra da unção que chega. Tem que se humilhar, se colocar de joelho, lembrar que seu ato sirva de espelho. Se o mundo tá difícil, vai o conselho, seja mais um fiel mensageiro. Não importa sua roupa, suas vestes, assim ele acabou com as pragas e as pestes. O canto do louvor te exalta, liberta, a cura da dor guardada secreta. Esquecer de tudo, nascer de novo, de um novo mundo, no giro do globo, lindo e reluzente. De repente em frente, transparente, fluente, carente a gente e não os crente. Preconceito da raça, temos que viver na força da graça. Jesus mandou uma carta que no céu está sua vaga. Está escrito como será. Os animais e as pessoas irão se amar. A vida é uma batalha que sempre continua. É tipo um enigma entre o sol e a lua, que se define através de uma simples palavra. Entre o começo e o fim, tá na Bíblia Sagrada que Deus é a luz, é a salvação da terra. Que por nós deu Jesus pra quem renasce uma nova era. Com paz no coração, felicidade e carinho, e saber que nessa vida a gente nunca tá sozinho. Deus tá conosco pra apoiar na derrota, pra nos glorificar quando alcançar a vitória. Da justiça divina, de todo o seu amor, que tem muito valor para o povo sofredor, que ora de joelho por tudo que é sagrado. Ó Deus, perdoa os meus pecados, que chora angustiado e levanta a mão pro céu e pergunta pra Deus por que o mundo é tão cruel. Por que tanto ódio, ganância e ambição? Mães inconformadas, com dor no coração, sofrendo em depressão porque perdeu o filho, lembrando do Cambé, apertando o gatilho. Eu faço uma oração em nome da glória. Deus ilumine a nossa trajetória. Firmeza, mano, reco foi maior satisfação. Código do morro, a voz do coração. Aí, rap, como foi seu aprendizado diante do nosso glorioso Criador? Vivi o crime, conheci a fama e o estrelato. Conhecido nas quebradas, o reco embaçado. Pra mim, não tinha outro que é melhor que eu. Mas olha só, de vagabundo a servo de Deus, eis-me aqui, de pé mesmo sem merecer. Deus é fiel e salva os loucos prontos entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que o crime me adoeceu, mas Deus sarou as feridas, renunciei. Não vou mentir dizendo que foi fácil. Agora é eu, a trindade, contra o diabo os laços. Hoje tô forte, remido, lavado, cê me entende? Manso como uma pomba, mais prudente como a serpente. Olho pra trás e vejo as desgraças que mesmo fiz. Olho pra frente, eu sei que Deus tem o melhor pra mim. Hoje oro, choro, peço, sei que não mereço, pela sua dor no calvário e pelo grande preço. Olha, Senhor, eis aqui um ex-bandido, de coração quebrantado e muito arrependido. Senhor, a sua palavra diz, Pai, que tudo que foi feito na nossa ignorância, o Senhor esqueceria. Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio também que estamos esperando um novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, pelo dom do louvor. Obrigado, Pai.